Então, Egípcio, Terra, Índia, Delta, Índia, Papá. Meia, controle Salvador, assina identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro 10019. Aguarde. 4207 estabilizado. Gomo 014, cruzando 070. Gomo 014, desça para 3 no 10. 3, 1, 1, 4. Gol 1983, suba restrito ao nível 200. 200, restrito ao 1983, sou de Felipe. Gol 1983, tráfego 10 horas, 10 milhas, rumo sudoeste. Passando nível 2, 10, Papa 3, Papa 3. Paciente, gol 93. Gol Salvador, azul 4207. 360, gol 93. Salve Salvador, azul 4207. Papa Tango, Serra Golf. Papa Hamilton, Serra Golf, controle. Eu tenho que ser a Golf, ajuste a navegação para prosseguir no corredor Vera Cruz. Corredor do Rio Salvador. Aguarde com a armação com a torre, porque o corredor Vera Cruz ele fica pela ilha de Taparica. Autorizado descer para 500 pés, prossiga via litoral, reporte através de Pituaçu. Pituaçu. Gol 983, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25, com o gol. 35.1.33.25, uma boa. Tolio, sendo de Bravo. Papai, o Tango de Bravo, chama agora a torre 118, acima a meia dúzia. 18.62, Bravo. 18.62, 18.95. Corrigindo 18.95. Bravo. Gol 1014, autorizado acima do procedimento LS X-Ray, desceu para 2.000 pés, altímetro 1019, reporte estabilizado. 2.000, chama estabilizado, 1019. TAM 3896, apresenta o direto Duna, desceu para 3.000 pés. Flame Dourado Papá, para sua informação, nós não estamos recebendo o modo Charlie, com quem o tudo está passando. Tango Índio Zero, papai, ainda negativo, indicação do modo Charlie. Agora sim, eu tenho informação, cruzando 6 no pé. Estabilizado no 094. Estou no 094, completa final, torre 1, 18, decimal 95. 895 no 094. A 389 é autorizada a final do procedimento LSX 8, essa para 2 mil pés, posto estabilizado. Tango Índia do Papá, o instrumento cancelado aos 1336, deixa para no 1510, reporte visual com a pista 11, altímetro em Salvador, no 019. Salvador, bom dia, o gol 1397 de Colônia da El. Gol 1397, contato radar na decolagem, estou para o nível 360 na saída da El, após Lida Direto Bridge. 360, Lida Bridge, 397. Agora estou recuando 1-8, decimal 12. Gratio. Ele poderia confirmar para o Thiago qual é a frequência que atua para o momento? 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-9? 9-5. Grato, senhor. Salvador, bom dia, gol 1260, informação Lima. 260, controle Salvador. Acione identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare. Ajuste altímetro 1019. Chegada Mare, ajuste 1019, identificação 214. Salvador, Santos Carregou, voltou. Santos Carregou, controle. Não consigo a resposta da torre. Subiu, comprou mais uma vez a presença da torre. Torre 118, decimal 95. 118, decimal 95. 95. 95. Disposição, ponto 3, bicho 04, gol, 04. Mata posição, gol, 10. 0 na chegada, Mari. Ajuste ao fundo, no 0, no 9. 19, descendo por 060 na chegada, Mari. Controle Salvador, muito bom dia, o 35595. 35595, contato radar na decolagem, subiu para o nível 140 na saída Coral. Subindo para 140, saídas Coral, 35595. Romeu Família Brava vai tentar para trás, posição 2 horas a 2 milhas, passando 2.300 pés para o número 1.500 pés, Charlie 310. A próxima rotatória Índia Delta Papá. Senta Família Brava, Índia Delta Papá, chama agora a torre 118 decimal, meia dúzia, traço do helicóptero. 2 horas a 1 milha, a 800 pés, corrigindo por 118 decimal 9. 118.900. 3.8.9.10, estabilizou na reserva. Chama agora a torre 118 decimal 9. 8.9.5, bom dia. Vamos por 3.3.3, correndo 9, 5.2, parqueado 04, autorizado busca, contato. Gomo 317, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 35, 133 decimal, obrigado. Tango, Índia Bravo, controle. Centro da Índia Bravo, reporte visual com a pista 17. Então, reporte visual com a irmã. Gol no 260, autorizado a final do procedimento ILS Expect 10, testa para 2000 pés, altímetro no 019, reporte estabilizado. Até 2000 pés, ajuste 1019, autorizado ILS Expect, reportará estabilizado, gol no 260. Salvador, muito bom dia, o Chanel 6140. Chanel 6140, bom dia, contato radar na decolagem. Tudo para o nível 350 na saída Puca, transição Caju. 350 Puca Caju, 6140. Romeu, subida 340 na sua saída da El, após Lida. Após Lida eu vou abrir. Após Lida, abrir. Salvador, Tâmega Bravo. Tâmega Bravo, controle. Tá visual, colocou de pouso, autorizado, terceira torta. Torre, 118, decimal, 95. 1895, Bravo. Muito bom dia, Gol. 1738, informação Lima. Gol 1738, controle Salvador, sendo identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare. Ajuste altímetro no 09. Então na desça para o 050 na Mare com 09. Esperando o 4 no meio contra o Salvador. Ok, foi instruído a chamar o controle. Gente, mantém o nível no 40, está presente, voa na proa da posição Bonf, para a chegada Bonf. Altímetro em Salvador no 019, chama pronto para descida. Contato radar 91 milhas, nordeste de Salvador. Localizador 260. Completa final, torre 118, décima meia dúzia. 18, meia dúzia, gol 260, obrigado. Corrigindo 1895. 18, 95, 260, valeu. 3198, reduz a velocidade 1709. Autorizado a final do procedimento LSXUI. Desça para 2000 pés. Reposto estabilizado. Reduz 170, desce para 2000. Autorizado LSXUI. Chama estabilizado, tá 3198. Batalha Vitor Mike Quebec, controle Salvador. Saiu Lorena, detonado 0161, entrada de Cruz com 062 a bordo. Batalha Vitor Mike Quebec, mantenha condições da corredor Veracruz, altímetro em Salvador no 019. Reposto Paris para ingresso no corredor Interlagos. Oxanai 6140, chama agora o centro Recife, 126 decimal 85, alternando 125 decimal 45. 2685, obrigado. Alô. 2945. Torre 2945, seria isso? Torre 118, decimal 95. 118, decimal 95. Tá, 3-1-3, obrigado. Uno 738, isso para 2000 pés, altimetrão no 019. Para 2000, para 2000 com 019. Espera 1372, controle. Salvador, 1-2, liga 0, livro, escuta. 1-2-0, dia da oficial, 1-0-3. Alfa, Juliette, por 3, 2-0. 372, contato radar 90 milhas mais 10 de Salvador. Da presente, vou na pro de Ponce para chegada Ponce, altímetro no 019. Chame pronto para descer. Serviço radar encerrado 56 milhas norte-sudoeste de Salvador. Mantém o nível 140 e chama agora o controle Ilhéus 120, decimal 1. Agora com o controle Ilhéus, desça para o nível 060, Força Aérea 1372. Chané 6333, chama agora o centro Recife 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 351 133 decimal 25.